Meu amado e minha amada, estamos aqui novamente, pela graça de Deus, para buscarmos a face do nosso Senhor e clamarmos pela sua ajuda e misericórdia. Muitas pessoas neste momento estão passando por dificuldades financeiras. Vejo muitos comentários aqui no canal e sempre oro ao Pai para trazer uma solução e uma ajuda para todos os nossos irmãos. Amado, a prosperidade faz parte das bênçãos que o Senhor tem para nós. Você é próspero quando estiver se sentindo em paz, com saúde, feliz e vivendo em abundância. A prosperidade é ter fartura em tudo isso. É ter uma vida de fartura em todas as coisas boas que podemos ter. Em tudo que você puser a mão e em todos os trabalhos que fizer durante a semana, entregue tudo a Deus e o considere como um Pai rico, amoroso e compreensivo. Implore a sua divina sabedoria e orientação para todos os seus assuntos, inclusive os financeiros, e você ficará surpreso em quanto melhor se tornará cada fase da sua vida. Todas as coisas são vossas. Esta é a promessa divina. Deus está em tudo que você fizer. Esteja você em qualquer atividade do seu dia, faça-a de todo o coração, pois você está fazendo para o Senhor. Que o seu dia seja como uma linda oração, onde você louve ao Senhor, entregando todas as suas ações ao Pai e agradecendo pelas tuas bênçãos. Compreenda que Deus quer você próspero e que Ele, como Criador desse rico universo, é realmente a fonte da sua prosperidade. Jesus, o Filho de Deus, quando esteve na terra, falou: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância." Portanto, não tenha medo de pedir para Deus pela sua prosperidade e crescimento financeiro. Clame ao Senhor em todos os assuntos, inclusive os financeiros, para que o Senhor abra as portas da prosperidade em sua vida. E é isso que nós vamos fazer agora, orando o Salmo 3, para o nosso Pai ouvir o nosso clamor. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Pai, eis-me aqui, em nome do teu Filho Jesus. Senhor, eu te peço que nesse momento escute a minha humilde oração. Estou passando por seríssimas dificuldades financeiras e não encontro uma saída para a minha situação. As contas atrasadas se acumulam. Não consigo pagá-las no dia do vencimento. Tenho muitas dívidas e não sei mais o que fazer. Me vejo atolada em problemas financeiros. São muitos os cobradores e o que entra de dinheiro nem chega perto do que eu preciso para pagar tudo. Pai, quanto mais eu olho para a minha situação, mais eu me desespero e acho que não existe solução para os meus problemas. Como pode uma pessoa como eu sair dessa terrível situação? Oh, meu Deus, me responda, por favor, pois eu não consigo encontrar uma saída. A minha única esperança é em Ti. Só o Senhor pode me salvar disso tudo. Só o Teu poder na minha vida me trará forças para vencer. Só a Tua mão sobre a minha vida mudará a minha história. Transforma esse meu deserto. Toca com o Teu poder nessa situação e abre agora um novo caminho, uma solução. Derrama a Tua luz em minha vida. Manifesta a prosperidade agora, Senhor. Autoriza o meu crescimento profissional e financeiro. Concede-me agora a solução para este meu problema. Reconstrua tudo que foi destruído, meu Pai. Resgata a minha honra e a minha dignidade. Construa uma nova história. Frutifica estas Tuas sementes de abundância. Liberta a minha coragem. Levanta minha alma. Determina agora a minha vitória. Pai, eu Te peço perdão pelos meus erros e peço perdão também para com todas as pessoas que eu prejudiquei ou que talvez eu tenha feito mal. Quero ter a minha consciência limpa e a minha alma em paz para poder falar contigo. Se eu errei, me perdoe e peço a todos que eu errei as minhas sinceras desculpas. Concede-me o Teu perdão e a Tua misericórdia e traz-me a Tua paz e o Teu amor. Abra as comportas do céu e derrama as Tuas bênçãos sobre mim. Eu abro agora as minhas mãos para receber as Tuas bênçãos. Neste momento, eu recebo as Tuas bênçãos sobre a minha vida. Agradeço, Senhor, por todas as Tuas bênçãos. Agradeço, Senhor, por todas as Tuas maravilhosas bênçãos. Recebo, Senhor, todas as Suas bênçãos. A chuva de bênçãos do Senhor está descendo agora. Que maravilha! Eu recebo, Senhor, eu recebo todas as Suas bênçãos. Prosperidade, riqueza, sucesso, fartura, abundância, sabedoria, paz, amor, alegria e felicidade. O meu cálice transborda. Os meus celeiros transbordam. A minha mesa está farta. A minha prosperidade é plena. Deus dá com abundância e fartura. Tudo o Senhor dá com sabedoria. O Senhor dá com sabedoria tudo o que eu precisar. O Senhor é bondoso e generoso. As tuas bênçãos são infinitas. Eu recebo as tuas bênçãos agora. Eu tomo posse de todas elas. Dou graças pelas tuas infinitas bênçãos. Eu tomo posse das tuas bênçãos em minha vida. Agradeço, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Agradeço, meu Pai, pelas infinitas bênçãos sobre nós. Graças te dou, meu Pai, pois Tu está me abençoando em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor, pelas infinitas bênçãos, em nome de Jesus. Agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Graças te dou, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço do fundo do meu coração, pois eu sei que já estou abençoada, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu termino esta oração completamente transformada, pois o Senhor ouviu as minhas súplicas e já está resolvendo a minha situação. Eu entrego a Ti e agradeço a solução completa e total da minha situação financeira. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém.